Você se perdeu, que você é um bom artista e uma pessoa ruim, mas eu espero que você realmente tente ser alguém melhor. Você me ajudou muito.